sei o que te faz ser o melhor, pois você ainda não provou pra mim. Essa conversa eu já sei de cor, mas o lance tá no dom, não em din, não em din. Não sei o que te faz ser o melhor, pois você ainda não provou pra mim. Porém o hip hop é maior, a voz do sem voz e ela não tem fim, não tem fim. Segundo nome boca, primeiro nome cala. Eles estão do jeito que os homens falam. Esses pseudo rappers que acham legal pagar de tala, mas do corre dão e no microfone fala. Seu pai quis que eu fosse outro menor infrator. Vim com sons tão pesado que meu chofer tá de trator. Sim, agora eu quero ser boy, boy B. Faixa preta, não faixa pink, Floyd. Usei uma rima Young Money pra dizer que eu sou dedo na ferida e vai ficar feio. Que? Lloyd. Tão à frente a minha época, tipo Jimmy Age Neutron, que eu até sinto meu bisneto dando replay no meu som. Não quero a violência que meus versos já tinha, mas posso mostrar a diferença da mesada dos seus pais e a minha. A minha tem quatro pernas e o aluno da sala que não respeita a nossa escola perde o rumo e a linha. Não sei o que te faz ser o melhor, pois você ainda não provou pra mim. Essa conversa eu já sei de cor, mas o lance tá no dom, não em din, não em din. Não sei o que te faz ser melhor, pois você ainda não provou pra mim. Porém o hip hop é maior, a voz do sem voz e ela não tem fim, não tem fim, não tem fim. Tinha um deck de madeira, contrário de quem faz win, quando go pra fora eu fiz bom. Isso é mostrar quem é Muhammad Ali contra Sir Liston. Pesado com pistão, meu pai, depois que me deram calço play. Foi a última vez que o filho da vivo me chamou de Cassius Clay. Segue flow, toma, ou coma, esse cachimbo nice. Vai segurando da play, a rima no cauteia igual Kimbo Slice. Tá errado esse flow, pique pesado e promo. Nick, clássico show, chique, a voz, viu que nós é melhor que o Rick Royce. Oh, olha o nível, olha incrível, é incrível a inspiração que eu arranco. Combustível, sou evil, enquanto fui invisível, atendimento de banco. Danado de pão igual Gonzaga, militância igual Mutulu. Chapo porque não tinha vinho, pus que suco na garrafa de álcool Zulu. Nation, sou caderno cheio de memórias. Presto mais, detesto mais línguas que dizem que ao fazer rapper não presto mais. Não sei se seu modo são os que eu tinha na gaveta. Nada escrevi, então eu pus camisinha na caneta. Não sei o que te faz ser o melhor, pois você ainda não provou pra mim. Essa conversa eu já sei de cor, o lance tá no dom, não em din, não em din. Não sei o que te faz ser o melhor, pois você ainda não provou pra mim. Porém o hip hop é maior, a voz do sem voz e ela não tem fim, não tem fim, não tem fim. Aqui no Espigão da Paulista, 7:30. Repita, 7:30.